Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair, que pague a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 61º episódio. O sonho de uma faca bem afiada. I don't hit you. Yeah, you did. No, I was protecting her. I was protecting her. Protecting her from what? I just put a hand. Protecting her from what? From what you were doing. What was I doing? You just hit me. You were yelling at attacking me. Yeah, do you know what? Vamos embora. We're going away. Okay, bye. Miguel, tu vais apresentar o nosso convidado de hoje? Boa noite. Este programa, embora seja sempre gravado dia, passa sempre de noite. Estimados ouvintes, hoje temos entre nós Pedro Maia. Ei! Um verdadeiro artista vindo de Sabugal. Eu estou a fazer a banda sonora. Assim se vê o que é um verdadeiro artista. Pedro Miguel. Quem é o Pedro Maia? Pedro Maia é um gajo que nasceu no Brasil, foi tipo cagado na raia e pronto. Nasceste no Brasil mesmo? Sim. Os teus pais só vieram então para cá, depois tu. Tens irmãos? É uma coisa que eu não. Não vejo. É por isso que eu tinha esse meu feitio da pizza. Do falo. Não tenho irmãos, os meus pais são brasileiros, eles vieram para o Sabugal, então. Why Sabugal? Porque é o Sabugal, minha gente. Yeah. Porque o amigo do meu pai era também. Era dentista e ele também veio para a Beira, não veio para a Beira, ele foi para Figueira de Castelo Rodrigo e também foi para a Covilhã. Ele disse-lhe que não havia dentistas nesta zona, nem em Figueira de Castelo Rodrigo, nem em Covilhã. Então ele chegou tipo ao Sabugal e ele disse, aqui não há dentistas, então. Então foi o primeiro dentista no seu lugar. Então e a tua juventude? Juventude e infância sabugalense. Mas tu nasceste no Sabugal? Nasci no Brasil, depois eu vim para o Sabugal. Quando de idade eu vim para o Sabugal. Quando de idade, basicamente. Em Angra dos Reis, Praia Brava. Neste momento eu estou a fazer aquele símbolo do engluso com as duas mãos. Angra dos Reis, Praia Brava. E OVNIs no Sabugal, achas? Não é? OVNIs no Sabugal. OVNIs não há. Não há? Mas não. Há uma capital brasileira que é conhecida como a capital dos OVNIs. Então, qual é que é? É Varginha, acho que é Varginha. Varginha? Varginha. Vamos explorar. Uau! Todas as rotundas têm tipo uma cena de OVNIs. Tudo é relacionado com OVNIs. No Brasil. Tudo é relacionado com OVNIs. O merchandise é todo com OVNIs, as rotundas têm todos OVNIs. A Varginha. Mas já está que tem a Maria. Que é Varginha, acho eu. É que é a capital dos avistamentos. Não, vocês estão muito atrás tipo, do que é que seja tipo dos OVNIs. Mas tem razão de ser. Bolsonaro também é um óbvio. Digo eu. Boa tarde. Se ele fosse para outro país, para outro planeta. Para o planeta eu só dizia obrigado. Bolsonaro. pedia para o planeta Agostini. Eu dizia mesmo para o planeta Namek. Até depois tu chegas aqui, metes-te na música, não é verdade? Não, metes-te primeiro no interior, no interior profundo. Meti-me na música porque não podia meter no subconsciente, na droga. No subconsciente, não percebi. Estou a brincar. Meti-me na música. Os meus pais disseram logo, porque não vai ser advogado, ou não vai ser contabilista. Mas eu meti-me na música. Mas fazes mais coisas sem ser música. Teatro. Não, mas também. Ele tem formação superior em música. É um doutor da música. Não tirei doutor. Não tirei doutor. Mas isto, um gajo. Não é para falar. É um mestre. Não é para falar por causa do pessoal da cultura, não é? Não. A cultura é porno, cinema. A cultura é porno. Se não for para a cultura, não sei bem o que é que eu estou aqui a fazer. A cultura é pornografia, não é verdade? Não, não. É quase. Foda-se. Mas o teu gosto, estou curioso. Claro. Uma meretriz. Tu tens formação em guitarra clássica, antes ou ao mesmo tempo tiveste gosto pelo punk, pelo hardcore? Foi depois, nos meus 16 anos, eu por acaso dou graças ao meu pai, que eu gostava, tipo, sei lá, curtia aprender guitarra, e ele disse logo, tipo, se quiser aprender guitarra, tu vais aprender no conservatório. Então a minha mãe levava-me durante um ano a fazer uma viagem de 30 km. Para a guarda. Ia para a guarda e esperava no carro sentada sozinha enquanto eu tinha aulas e depois levava-me de volta para o Sorval. Mais 30 km para trás, ou seja, meia hora para cima. E ele está lá à tua espera. Uma hora para baixo. Mamãe é tudo. E ela fez isso para mim. Boa. Não dava muito valor às coisas, mas ela fazia isto para mim. Mas encaminhou-me um bocadinho a vida, mas... Mas tiveste o apoio, tu sentiste que a tua mãe te apoiava nisso? Sim, sim, bastante. É, ela guiava 30 km. Ia estar aborrecida assim, tem que levar este caralhas de Maia. Tanto que ela fartou-se e depois eu chumei a matemática e ela disse assim, vai-te foder e fica na guarda. Mas esse ano foi... Discos perdidos. Aqueles que Dom Sebastião perdeu numa manhã de nevoeiro em Alcácer Quibir. Discos perdidos. Aqueles que os 40 ladrões roubaram ao Alibaba. Discos perdidos. Aqueles que nunca mais voltaste a escutar depois da tua primeira lobotomia. Está na altura da primeira música, não está? Sinto de fazeres uma escolha musical para a nossa primeira música. Então, perdido. Pode ser Java. Para lembrar, tipo, pelo menos a minha mãe, aquela parte maternal, já vem Samurai. Muito bem, já vem Samurai. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. para iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor para ser o serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor para ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Estamos desesperados. Então, e nós que criamos uma amizade há uns tempos para cá, desde as fatelas sónicas, não sei quando, não é? Desde as fatelas sónicas, não, desde... Das festas da Fatel. Das festas da Fatel. Rota das Adeias. Miguel Newton. Tu vais estar a estar outra vez na fatela sónica, não vais? Não. Nem que seja, não, nem que seja participante. Organizador. Desorganizador. Por acaso não sabia, por acaso não sabia. É? Eu sei, se quiseres, se não quiseres, igual. Mas vai estar. É uma surpresa para mim. Também não faz muita falta. É? É uma surpresa então para mim. Quem organiza é o Vozes da Rádio, tu és o caralho do Vozes da Rádio, conversa é essa. Okay. Quer dizer, eu já fui participante na Fatela a desmanchar um jabuli. Exato, e que arte. E que fica aqui bem constado que me deram de uma faca muito mal afiada, pequena e mal afiada. Vejam só que coisas engraçadas a vida tem pra nos dar. Vou pedir, prestem atenção na história que vou contar. Outro dia vinha pela rua, quase morri de rir, pois um cara que passou por mim chorava fazendo assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Hop, hop, hop, hop. Ah, ah, ah. é demais, como chora esse rapaz. Não conheço outro caso assim, chorar como ele faz. Vinha pela rua, quase morri de rir, pois um cara que passou por mim chorava fazendo assim. Para desmanchar duas pernas de javali. Só se fez é bem. Mas eu desmanchei. Custou? Custou. Um bocadinho. Mas eu é por amor à causa. Ora bem. Isto é tudo amor à causa. E... Mas entretanto vocês no São Paulo tem lá um festival de música. Já tiveram? Já tivemos uma associação, fizemos lá uns concertos, mas agora está um bocado parado. Porque está a organizar a Fatal Sonic. Pá, por desleixo, por preguicito, mas... Mas a verdade é que tipo... Falta de público, não? Não, é falta de esforço e também um bocado, cada um tem a sua vida e é só por isto. Talvez falta tempo, mas a verdade é que a Câmara do Sabugal apoia em tudo o que nós metemos o músculo. Cultura é um bocadinho de tudo, um bocadinho do que nós somos. Independentemente do nosso género musical, que a gente toca ou não, é um pouco de cultura. Bem, eu não sei porque é que estás a pegar tipo, na cena tipo, da cultura ou não, porque isto já é cultura. Mas bem. Não, eu estou só a perguntar porque normalmente eu vou-te pôr um... Explica-te melhor, Jerónimo. Vou-te pôr os pontos aos olhos. Normalmente a música é o parente pobre da cultura. Normalmente os parentes ricos da cultura é os bailados, é o teatro, é o cinema, é... As mostras. O cinema já é muito. E a música não é? A música é. A música é e continua a ser apoiada, e de certeza pela Câmara do São Miguel também. Agora, eles preferem apoiar outro género de música que oriente mais as massas. Um DJ. Ou a banda da moda, um pimbazito. Isso é que é cultural. Também é cultura. Mas não é cultural, é do tipo, ele também quer tipo, não, algum, não, algum retorno. É tipo, isso não é mal nenhum. Tipo, não. O retorno é outra coisa. O retorno é a parte do dinheiro. O retorno é a parte. O retorno não é só dinheiro. Normalmente a cultura do. Isso também passa pela política. Senhor Jerónimo, o retorno não é só dinheiro. Pois, claro que não. Claro que não. Aceitação. O voto. O voto. O apoio. É muito melhor do que dinheiro. se for para meter dinheiro a fundo, então aí, aí até pode, podemos fazer tipo aqui um sistema da corrupção. Ou seja, se é para ir mesmo a fundo com dinheiro. Sem apoio. Sim, na cultura também há corrupção. Sem apoio, sem apoio. Sem apoio para a cultura do heavy metal, ou do punk rock, ou do hard rock, seja aquilo que mas, for. Mas também... Isso acaba. É suposto o punk rock e o heavy metal não terem apoio. Hã? Não terem apoio, que é uma coisa que se chama o underground não tem que estar dependente de... Mas é isso que eu acho, tipo, opa, eu digo mesmo tipo, que... Portanto, também, que é, quando que não é... há apoio e se consegue fazer coisas, as coisas têm mais... Mas isso, eu não me posso queixar, tipo, pelo menos da Câmara do Sabugal, porque sempre tudo aquilo que eu pedi, eles deram, tipo... Bom, eu não tinha tipo, um espaço para ensaiar, eles deram. Eu não tinha, eles pagam-me tipo a luz, os balneários, a água, o Wi-Fi, eu tenho um Wi-Fi de borla. Eu tenho um Wi-Fi de borla, malta. Mas no Rock in Rio os gajos apoiaram e o orçamento ainda ultrapassou e ultrapassou e bem e eles apoiaram. A verdade é que tipo, o que é o resultado? Tipo, veio dinheiro, né? Ou tipo, deixou de apoiar, tipo, mas, a mim não me interessa. Isso não interessa porque tu, se fores fazer um bailado, um teatro, não vais estar preocupado com o retorno, porque já sabes que é negativo. Exatamente. E na música toda a gente vai ter a expectativa é um bocado isso, é do que tipo, tem que dar dinheiro. É, não é? Não é um bocado assim. Opa, se fores fazer uma filarmónica ou um rancho folclórico, quem é que vai pedir um retorno a um rancho folclórico? Desculpa lá, Miguel, mas é a mas premissa... se for uma banda de rock, não sei o quê, ou quiseres fazer um festival de rock, já te vão estar a dizer, ah, não sei, pronto, não mas, é inteligente ou não, mas no resto é criativo. Do tipo, eu acho que, aí como tu estás a dizer, o dinheiro vem para aqui ou o dinheiro vem para além, tipo, o que é que está mal, tipo, é a primeira premissa. Epá, foda-se, é só cultura, caralho, foda-se. Peço desculpa, os ouvintes, não interessa se é punk rock, não interessa se é os bumbos da quinta casa do não sei quê, ou se é tipo as danças da não sei quê, pá, não interessa, tipo, é a cultura de um povo. Pá, e isso só tens de tipo apoiar, pá, apoiar, tipo, mas tipo com regras. Quem é que entra, quanto dinheiro é que está, pá, claro, tipo, é dinheiro público, acho que tem de ser justificado, tem de ser justificado e tem de ser tipo manejado, que é para não dar aso tipo, também a pequenas corrupçõezinhas do falo, não é? Pá, agora de resto, tipo, é só a premissa, tipo, é só uma cultura de um povo. Seja uma segunda música, Maia. Discos perdidos. Quero ouvir Extreme Noise Terror, Raping the Earth. Que bonito. Ah! Sim. Gariamoto, Ceci e Pereira, como é que isso começou? Ideia tua, tua cabeça? Começou como já estar um bocadinho farto tipo das bandas punk e de hardcore. Estavas no hardcore antes? Ou da logística. Os Corrones. Yeah. Os Corrones e assim, e logo She's Gonna Blow, mas que levava muita logística. São muitos amplificadores, são 3, 4, 5 pessoas, então é tudo muito complicado, então eu decidi fazer uma banda que tivesse o menos número de pessoas possível, para tentar reduzir a logística ao mínimo. Dois? Só duas pessoas, com um Opel Corsa B. Fiz o teste em casa. Dá para levar tudo. Yeah, o teste em casa era um Opel Corsa B com amplificadores, bateria, mochilas, tudo, e só eu e o meu comparsa como pendura. Passados estes anos, já tem algumas edições, como é que é Gar Yamamoto no mundo? É passado, agora falas no Yamamoto, sabes que eu tive aqui um momento extremamente exótico. Isso. Exótico. Aqui lá, estamos, é, não estamos, é erótico. Não, exótico. Lembras-te daquele concerto que eu fiz aqui uma vez, aqui no Nós Estudos da Virgem? Sim. Fiz aqui o concerto, eu a tocar a viola baixo, só com o baterista. Foi uma coisa impressionante, pá. Eu gostei, eu vou ser sincero, aquele género, é um género de música que para mim não é assim tão relevante quanto isso. Mas gostei da maneira. Lembras-te desse concerto? Não. Já não te lembras, pois não? Não. Tem vi logo. Não me lembro desse concerto. Ainda bem. Mas eu toquei o quê? Nada. Temos para um bar. Mas até o Gar Yamamoto. Mas com o Gar Yamamoto? Sim. Ah, sim, lembro-me. Claro que sim. Ah, estamos. Não, ok. Yeah, claro que não. O cartaz tipo meio vermelho bordo esbaço. Eu baila com duas meninas a bailar, sim, sim, eu lembro. Sim, uma data de garotas a fazer striptease, não sei quantos, não te lembras? Eu estava a brincar, não houve nada. Essa parte escapou. Não, mas olha, Jerónimo, por acaso lembro, no, pelo menos a minha música que eu tenho, que é o Just Fuck It, em que eu pelo menos eu tentei fazer. Pá, um bocadinho calculista ou não, tipo, fazer tipo o oi, tipo, na cena dos coros, a pedir os coros, tipo, do público, tipo, sim, como se fosse uma claque de futebol. We'll be right back. Na minha cabeça isso funcionava, mas nos concertos... Sabes uma coisa que me impressionou naquela altura? Desculpa a minha ignorância, musical. Sabes o que é que me impressionou? Tu com a viola baixo conseguias fazer como se fosse a viola o ritmo. Aliás, vocês eram só dois, eras tu e o baterista, não era? Era só tu e o baterista. E tu praticamente fazias... continua a ser. É? E continua assim, claro. Não queres apresentar... Agora vai entrar o Paragão. É mais um. Não queres apresentar o teu grupo? O Zenamoto, ou como é que chama? Saci Pereré e Guerra. Olá, meu nome é Pedro Maia. Eu sou o meu grupo de Garia Mamo de Saci Pereré. Pois. E somos só dois. Pois. Que é o viola baixo. Né? Passar a três. A três, já. Não, a cena é um bocadinho tipo. Pá, é reduzir o pessoal, tipo, isso é um bocadinho das cenas da logística, tipo, não ter mais pessoas tipo, dentro do carro. É redutivo. Tentar fazer com o mínimo o máximo. É um bocadinho isso. Half the people, double the fun. Quanto mais pessoas, mais chatices. Mais complicações. Vai ver chapado. São mais horários, são mais não sei o quê. São mais gajos mal dispostos. Yeah. São mais gajos mal dispostos. Pá, não... É assim mesmo. Eu sou... No mínimo. Aliás, a banda ideal era zero gajos. Um. Ele é um nihilista. Minimalista. Não, mas estavas a dizer, tipo, aqui no o concerto, aqui no espanhol. Nessa vez foi o Rafa. Epá, posso-me ver cá, está aqui um gajo, não sei quanto, assim, pá, o gajo toca assim, não sei quanto. E eu vim cá. Foi na altura que conheci o Miguel. Andávamos no início de nos conhecermos uns aos outros, não sei quanto. E pronto, tu eras amigo. Sabugal, Foz, não sei quanto, o Rafa começa a... Ah, vem cá a ver, pá. Ah, eu gostei. Posso garantir, estávamos completamente sóbrio, que isso é verdade, estou eu que o afirmo, é verdade. Vem ao portão-nos a fazer esta coisa. É só que quando apresentei, tipo, pelo menos as minhas músicas, eu estava à espera que tipo, a malta abraçasse. E quando foi tipo na música do Just Fuck It, estávamos à espera, tipo, pá, que entrámos um bocadinho a abrir, e nós pensámos, esta malta vai vazar toda. Mas não vazou. Não vazou, teve ali tudo. A malta que esteve à frente, eles ficaram à frente e curtiram para caraças. Na música. Eu curti. Na música, Just Fuck It, em que nós temos um coro, opa, eu pelo menos eu, na minha cabeça, eu gosto de um oi, oi, tipo como se fosse uma claque de futebol. Foi a melhor claque a claque de futebol que eu tive até hoje. Claque de futebol, exatamente. Tinhas nada da Benfica, não? Não apoiando nem a clubes nem a partidos, não. Claro. Mas o baterista disse-me, caramba, naquela parte até me subiu o tesão. Isto é umas palavras claras. Então, temos que começar a pensar em acabar. Já ninguém pode ouvir. Então, vais estar na Fratela Sónica. Não vais tocar, mas vais estar presente, não vais? Vai pensar pelo menos. Sim, da última vez eu estive a desmanchar uma perna de javali com uma faca mal afiada. Desta vez a gente vai te poupar esse infortúnio. Então, não, eu quero desmanchar uma perna de javali. É caco, ai perna de porco é presunto, e prato partido é caco. Homem morto é defunto. Olho do cu é buraco. Pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as tuas. Pestarim, toma lá duas. A pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. E os peidos saem do cu, a como os pombos dos pombais. Ai, os peidos saem do cu, a como os pombos dos pombais. Os pombos ainda voltam e os peidos não voltam mais. Pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas. Pestarim, toma lá duas. A pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. Pinta-me os meus lábios, pinta, disse mela e de joelhos. Ai, pinta, pinta-me os meus lábios, pinta, disse mela de joelhos. Eu peguei num balde e tinta e pintei-lhe os pestarim. Toma lá uma, pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ver as minhas pernas entre as tuas. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ver as minhas pernas outra vez. A filha do meu vizinho, ai, comprou três frangos na brasa. A filha do meu vizinho, ai, comprou três frangos na brasa. Perdeu os três pelo caminho, mas trouxe os frangos para casa. Pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as tuas. Pestarim, toma lá duas. A pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. Um dia já fui coveiro e bem cedo abri as covas. Ai, um dia já fui coveiro e bem cedo abri as covas. O padre enterrava as velhas e eu enterrava as novas. Pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas. Pestarim, toma lá duas. A pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. E a minha avó, quando morreu, ai, morreu com o cu aberto. E a minha avó, quando morreu, ai, morreu com o cu aberto. E deixou em testamento, e deixou em testamento um peidinho a cada neto. Pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as tuas. Pestarim, toma lá duas. A pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. A pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as tuas. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. Mas, opa, só não me dei, só não me dei uma faca mal afiada, pelo amor de Deus. Dificulta-me o que eu tenho. Olha mais uma música, exatamente. Escolhe mais uma música. Pode ser... Worm Rot, Grindcore de Singapura, Born Stupid, Worm Rot, com dó. Yeah. ti o queijo. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Nosso convite para, mesmo, para esta conversa. Obrigado, pá. Obrigado eu, pelo amor de Deus. Não fiques úmido. Não fiques. E nós, muito obrigado aos nossos ouvidos. Boa noite. E o queijo. Obrigado nós. Obrigado nós, exatamente. Precisamos de cobaias. E agora posso eu meter estas malhas? Thank you. carro. Thank you.